chegou certo, já tá em ponto de ponto espera. Gente, cruz ataque após ponto de esfera, total no Charlie para lá, número 2. Obrigado, igreja. Acho que você é compartilhado. Pronto, puxa na sete. Charlie Bravo Alfa, número 2, Matheus, ponto de espera. A Mike está interditada, ok? Faixa com certo, usada com a pistola 7, vento 230 graus, 07 nós. Ocean 6317, Ocean 6317. Oxa, Golf Cia, decolador 03. Ingresso na corredor Shell, número 10, chame o controle 2008. 2008, Oscar, Golf Cia. Charlie Bravo, manter pista na 7. Ricardo, a gente chama agora no meio, repartir vertical da Seasa, aguarda as instruções para pouso. Vertical da Seasa, o Ricardo. Airborne at 05, contact zero departure, control 10.8. Contact now, zero departure, 10.8. Have a nice day. O Lima Lima Fox mantém espera na Seasa, faço 360, aguardando o repasse aí, terceiro para o final da 17. Fazer o 360 pela esquerda, aguardando, vai chamar em terceiro da final. Mike Fox, Red 10, sente, aguarde o táxi. 2 Ana 635, como está pronto, espera. Charlie Bravo, aguarde a direção pela colagem. Bravo, Alfa, chuta. Controle solicitou que o senhor mantivesse proa até 3 mil pés após decolagem, após direto líder. Charlie Bravo Alfa, cruzar decolagem pistão 7, vento 240 graus, meia dúzia de nós. Lima Lima Fox, cruzado direto final do 17, aporte na ponta. O Lima Lima Fox mantém o número 10, informa o tráfego da frente, 4-0-5-0, que é os pés, o guardião de tráfego da polícia local. Lima Fox, vai chamar aí, confeccionando a final da hora. Poxa, vai ter 5-5, tu já vai manter o pistão 0. O Lima Lima Fox está sem repasse, é o que se destina? 4-5-0, tá? Certo. Mike Fox, se autorizar o táxi, após ponto de espera. Charlie Bravo Alpha, decolar 208, chama o controle agora no 20 para cima 8, boa viagem. Já está sendo controle 208, boa noite. Lima Fox, final no 7, está embaixo do lado. Lima Lima Fox, tráfego avistado, autorizado para uso pistão no 7, vento 240 graus, meia dúzia de nós. Tudo passou, pouso no 7, Lima Fox. decolagem aqui, pistão zero, vento 240 graus, meia dúzia nós. Então 478 autorizado, ele é manter seu zero. Lima 00, 478. Tá falando pra Lima, Lima Fox, autorizado Backtrack, Lift, aguarde para prosseguir com o táxi. O Mike Fox já confirmando decolagem 35. Autorizado o cruzamento da pista. Quebec, Mike, Lima, reporte alinhado no cabeceira 35. O Lima, Lima Fox, observe o tráfego cruzando a pista agora via Papá, e após ingresso na Papá, Terra está ao estacionar a ficha livre. Boa noite. Decolado 213, sistema de controle Salvador 120, decimal 8. 208, obrigado, outro lado. Pão 4778, autorizado decolagem, pista no zero, vento 250 graus, meia dúzia nós. Autorizado a decolagem, dá no zero, 4778. Autorizado, reporte aliado e pronto, cabeceira 35. Azul 4423, boa tarde, autorizado, ali é mantente no zero. Então 4778, decolado ao 15, chame controle Salvador em 120, decimal 8. 208 Salvador, 4778 Natal, obrigado. Então, Mike Foxer, autorizado decolagem pista 35, vento 230 graus, meia dúzia nós. Azul 4423, autorizado, decolagem, pista no zero, vento 230 graus, meia dúzia nós. Decolagem, alta, zero, Salvador, 1097, está parado no ponto zero, 90. Pistão no 097, boa tarde, mantém ponto espera, pistão no zero. Boa tarde, mantém o ponto espera, 1097. Ah, 3155, 5 na sequência do gol também está pronto. Gente, tá 3155, mantém quanto espera pro seu zero. Mantém. Tá passando o Mike Fox Serra, decolado 16, chama o controle Salvador, 20, 18. 208, Mike Fox Serra. Azul 4423, decolada azul 7, chame controle 120, décima 8. 120, décima 8, uma boa tarde, 4427. O gol no 097, para informação, está aguardando devido ao tráfego que decolou agora, com meio destino nível inferior. 37097. Salvador, boa tarde, azul 6918, 1,5 e descer. Azul 6918, boa tarde, tráfego avistado, autorizado pouso, pista no zero, vento 240 graus, 629. Vente do pouso, pista 10, azul 6918. Bruno 097, visual com tráfego final no zero. Azul, visual 097. Bruno 097, após a passagem do tráfego de pouso, embreagem azul, autorizado, alinhar e manter piso no zero. Após a passagem do azul, a gente mantém com 097. 6918, no solo, os 22. Libera a direita via Fox, chame solo, 121 no 19. Via Fox, solo 219, 1699. Autorizado decolagem, pista no zero, vento 260 graus, 629. Autorizado a decolagem no zero, 1097. Torre Salvador, 3676. 3676, QNH no 06, continua a persuasão, aguarde pista livre, informa o 37 da Goiânia, sem rolagem. Autorizado, decola preparado. Isso, o 3155 mantém posição após o pouso da aeronave da companhia, será autorizado. Ah, ok, vai lá, tá. Autorizado pouso, pista no zero, vento 220 graus, 612 nós. Está livre o pouso, será 3676. O voo no 097, decolado aos 24, chame controle Salvador em 120, decimal 8. 208, boa tarde, obrigado. 3155, visual com tráfego final no zero. Afirmo. 3155, após a passagem do tráfego que pousa, 320 da companhia, autorizado, alinhar e manter, pista no zero. Após o tráfego pousar, autorizado, alinhar e manter, na 3676, no solo 26, libera a direita via ECO, chame solo 121, desce para 9. Na ECO 219, 3676. Três, um, 155, autorizado da colagem Epsilon 0, vento 230 graus, 62 nós. Quebra de colagem 1031. Tantra 155, decolado aos 28. Chame controle Salvador em 120, décima 8, boa viagem. 208, Tantra 155, boa. Autorizado, alinhado e decolar no zero, vento 230 graus, 612 nós. Charlie Delta. 549.0 Azul 9549, boa tarde. Autorizado, aliás, mantém-se no zero. Azul 954. Xané 6314, decolar 234, chame controle Salvador 120, décima 8. 9549, autorizado decolagem, pista no zero, jeito 230 graus, 612 nós. Isso é agora, 50 nós. Azul 9549, decolar 236, chame controle Salvador 120, decimal 8. Agora 8, boa tarde, já. Ao alinhar, autorizado decolagem pista 10, vento 230 graus, 05 nós. Foto, espera pronto, da 1-0-3-3-0. 1-0-3-3-0. Da 1-0-3-3-0. 1-0-3-0. Vitor Alfa Alfa, NH 10 no meia, continua aproximação, reporte passando externo. Gostaria passando externo, Alfa. Tendo essa intenção, mais próximo, cancelar, externo 200 da... externo base pela direita da 17. Gente, o Vitor Alfa Alfa, reporte para o cancelamento. Gostaria. 3367, ao alinhar tem livre decolagem pista 10, vento 230 graus, 05 nós. Vitor Alfa Alfa, confirmando, cantando o meu instrumento agora? Tá mais na frente um pouquinho, amor. Gente, aposte para o cancelamento, Vitor Alfa Alfa. Gostaria. Cancelamento, Vitor Alfa Alfa. Vitor Alfa Alfa, o instrumento cancelado aos 4-1, autorizado fase pela direita, pista no 7, reporte na curta, Vitor Alfa Alfa. Reportarei na curta da 1-7, Vitor Alfa Alfa. Então 3367, decolada aos 4-2, chame controle Salvador, 120, décima 8. 208, 06, continua aproximação, aguarde autorização de pouso. Informação de tráfego, Papa Alfa 34, base para a direita, pista no 7, sem interferência. 7406. Alfa final curta. Gente avistado, Vitor Alfa Alfa, autorizado pouso, pista no 7, vento 240 graus, 05 nós. Alfa, gente autorizado pouso. Azul 4206, autorizado pouso, pista no 0, vento 240 graus, 05 nós. Pouso, 4206. Alfa pega o Vitor Alfa Alfa no solo aos 43, confere o pátio. Assim, o Vitor Alfa Alfa, autorizado backtrack, livre via Oscar, ao estacionar a frequência livre. 3145, ponte espera pronto. Então 3145, boa tarde, autorizado a Lima, mantém pista 1-0. A Lima tem pista 1-0, o Zé 3145. Azul 4206, no solo os 46, livrou via Fox, chame o solo 121, décima 9. Solo 129. Zuno 45, alinhar, autorizado, decolagem, pista 1-0, vento 270 graus, 05 nós. Alinhar, autorizado, decolagem, pista 1-0, Gustavo 3145. Tower, get off the end, Ocean 6210, now established, left, follow the air. Ocean 6210, left afternoon, KLH 1016, continue approach, expect to leave a case. Okay, continue approach, stand by for clearance, Ocean 6210.